este amargo deserto do meu espanto. É à sombra do ódio que eu te quero. A voz com que te chamo é o desencanto. E o sêmen que te dou, o desespero. A voz com que te chamo é o desencanto. E o sêmen que te dou, o desespero. Canal 2. O tempo que hei sonhado, quantos anos foi de vida? Quanto do meu passado foi só a vida mentida de um futuro imaginado? Aqui à beira do rio, sossego sem ter razão. Este seu correr vazio, figura anônimo e frio, a vida vivida em vão. A esperança que pouco alcança, que desejo vale o ensejo, e uma bola de criança sobe mais que a minha esperança, rola mais que o meu desejo. Ondas do rio tão leves, que não sois ondas sequer. Horas, dias, anos breves, passam verduras ou neves, que o mesmo sol faz morrer. Gastei tudo o que não tinha, sou mais velho do que sou. A ilusão que me mantinha só no palco era rainha, despiu-se, o reino acabou. Leve som das águas lentas, gulosas da margem ida. Que lembranças sonolentas, de esperanças negoventas, que sonhos o sonho a vida. Sou morto das águas mansas, que correm por ter que ser. Leva não só as lembranças, mas as mortas esperanças, mortas porque hão de morrer. Ondas passadas levai-me para o olvido do mar. Ao que não serei, legai-me, que cerquei com um andaime a casa por fabricar.

as andorinhas sai. Deu-me esta voz a mim. Primavera, ai, deu-me esta voz, e deu-me esta voz a cheia de encanto e beleza, sempre formosa a sorrir e no vestir sempre airosa. No branco véu da saudade, dobra o teu rosto, linda princesa. Um olhai, Senhor, esta Lisboa de outras eras, dos cinco reis, das esperas e das toeradas reais, das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais que já não voltam mais. Outra mais linda não vejo, eternamente a brincar e a cantar de contente. Teu semblante se retrata no azul cristalino do Tejo. Olhai, senhores, esta Lisboa outras eras, dos cinco reis, das esperas e das toeradas.